Manias! Todo mundo tem uma mania. Qual a sua? Eu, minha maior mania é tomar café. Eu ia falar que ia tomar cigarro, na verdade ia tomar café. Eu nem sabia que você fumava. Não? É, a dona Helena me conhece. Dá um isqueiro. Cara, você tem isqueiro? Não, obrigado, eu não bebo. Obrigado, eu não bebo. A mania é tipo, sabe aquelas que quase chega a ser um toque ou uma mania? Qualquer mania. Eu tenho mania de gaguejar, de falar tipo, de... Tipo um zap? De ficar com o lápis de o que eu tava falando mesmo e outras coisas que eu não lembro. O que que era tipo um zap? É mania do truco, né? Zap é manilha, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Falou isso zoando, falou sério. Foi sério. Claro. Você não tem mania, Rodrigo? Tenho. Minha mania acho que é a pior, velho. Qual que é a pior? Nossa, mano, eu sempre tenho que ficar passando a vassoura embaixo da cama. Mesmo se não tá sujo o bagulho, você acredita? É, já é doença, né? Não, mano, é sério. Não é? Caiu qualquer... Tipo, vai. É. Eu tô cortando alguma coisa. Caiu um fiapinho de bagulho. Alguém veio pegar aquele fiapinho? Quem você tá cortando? Eu vou lá pegar a vassoura pra limpar o bagulho inteiro. Tipo, caiu alguma coisa no chão, em vez de eu pegar só o negócio, eu falo, deixa eu pegar a vassoura. Que você é corrente, antisséptico. É antisséptico. Você é inodoro. Inodoro, você é inoxidável. Cara. Quer dizer, nunca perde o brilho. Antissexo? Ah, eu também, né? A minha mania antes era tudo falar, né? Terminar, né? Eu ia falar, caiu. Tipo, tá meu... ligado? É, aquele mesmo, negócio lá que eu consigo, sei lá. Minha outra mania é ficar, você tá falando, isso daí não é mania, isso daí você tá sem, concordando com mulher. É, eu trato todo mundo como mulher, então. Que horror. É, isso daí não conta, porque eu também uso muito essa palavra. Eu trato vocês igual mulher, então. Ai. Isso é um caso. O ruim de mania é que se você tem a mania mesmo, você não sabe onde tem, né? Não. A outra pessoa tem que apontar um ponto negativo pra você ficar irritado. É, a outra pessoa ela tem que apontar, ou então você tem que estar prestando muita atenção no que você tá fazendo. Aí você começa a se irritar com você. É tipo um Inception de. É, eu repito as coisas. Tipo, daqui a pouco eu posso falar o mesmo assunto duas vezes na mesma hora. Tipo, falar de novo assim. Mas daqui a pouco você vai fazer o quê? Enrolando, sabe? Você fica indo e voltando. A pessoa presta atenção, mas você meio que volta. Ah, mas isso daí é diferente. Pra mim já é um caso de Alzheimer, tá ligado? Não, aí você... Alzheimer descobriu. Alzheimer simplesmente não sabe o que tá fazendo. Alzheimer que volta, sabe? No caso do Eduardo, ele tem a síndrome do Datena, então. Claro. Que é que ele fica lá... Não, os bandidos assaltaram a residência. Olha só, e a residência foi assaltada pelos bandidos. E os bandidos armados assaltaram a residência. Com revólveres. E eles estavam armados com revólver e a residência foi assaltada pelos bandidos. Ele fica só trocando e falando o mesmo. Mas nesse caso do Datena, é pra cumpridar o programa. Se você for resumir todos os programas por esses programas de TV, ia ser só 5 minutos. Porque a pessoa morreu porque foi assaltada, tá lá. E acabou. Aí o resto tudo que ele fala é mais. Que, tipo, como pode uma coisa dessa? Onde que tá o governo? Ele vai se querer na prefeita de São Paulo. Nossa, a cidade de São Paulo está muito bem. É, e o vice vai ser o outro lá, como é que é o nome? Ele fala mal de político, quer ser político? É, então não faz sentido. É, eu, por exemplo, votaria no Sérgio Malandro. É, pra quê? Vai ficar tudo a pegadinha do malandro? Vou construir a escola. Não construiu? Pegadinha do malandro? Ha! Pegadinha do malandro. Não, era pegadinha. Todas as portas que você abrir, vai sair um macacão correndo atrás de você, assim. E depois você tá desesperado? E depois você ganha um videogame, meu, assim. Não, pior que eu consigo imaginar a campanha política dele. Deve ser mais alguma coisa semelhante. Ele com aquela roupa. Mas se bobear, é que eu não, de cabeça eu não sei, mas ele deve ter sido descandidatado em algum momento. Provavelmente. Se o Tiririca ganhou ainda aí. A gente vai se candidatar quando fizer sucesso? Eu não. Como não? Sou antissocial. Não, mas então, aí eu político antissocial. Eu sou político pra defender tudo que eu sou. Eu sou antissocial. Não quero, não precisa votar em mim. Ah, nem vem, não quero entrar pro lado negro da força. Porque depois você vira político, você pode ser o mais foda, o cara mais humilde, o mais simples. Como falar? Que não tem nenhum. Político humilde. Que gosta de é igual dinheiro, água queimando, Vanderlei. Água queimando. Não, tô falando assim, você pode ser o cara mais honesto que o lado negro te chama uma hora pro outro lado. Não, falando em água queimando, eu já consegui fazer um macarrão que queimou e ficou cru. Como possível isso? Na panela de pressão? É igual o churrasco que você queima por fora, mas a carne fica crua por dentro? Mais ou menos esse processo, só que com macarrão. Você pôs o macarrão na churrasqueira. Eu pus com pouca água, metade ficou pra fora, metade que tava dentro ficou puro. Ah, então era miojo, porque miojo você às vezes a panela, você pega a panela pequena, você precisa de preguiça de pegar outra, aí você coloca e afunda ele. Só que ele começa a cozinhar, ele incha, então ele joga uma parte pra fora, aí o macarrão fica pra fora lá. Aí gruda. Aí você cata, aí você fala. Ah, não vou quebrar, né? Já tá molhado. Aí você cata e me dá uma misturada, mas naquela parte ela vai cozinhar diferente. É, só que uma parte queima e a outra fica crua. É que você não pode ficar adicionando um monte de água nisso. Não imagina o grupo que ele vai ficar, né? O importante é que eu tenho mania de cozinhar. Eu sempre tento. Você sempre tenta cozinhar e dificilmente acerta. Outra mania que eu tenho muito higiênica é comer unha. Aliás, qual unha, né? Eu nem chamo isso de mania, isso daí eu falei que é estilo de vida. Só que já é um, comer unha já é um lifestyle, porque é um estilo de vida. Minha unha mandou um abraço. Você tem que ver pelo lado bom, você economiza cortador de unha. É, porque não tem unha, né? Então, você corre do pé também? Não, quando eu era criança, sim. É. Nossa! Eu tava com mania, sabe, do que de guardar camiseta antiga, sabe? Tio Pack, essas coisas. Aí peguei e falei pro camarada meu: pô, você quer as camisetas do Tupac? Ele. Pô, quero, firmeiro, tá bom. Passou 2 semanas, eu tava na pizzaria, desce ele loucão. Que é o Tupac? Não, o cara. Ah, tá, nossa, eu pensei que... Meu Deus. Não, desce ele loucão, né? Aí, firmeiro, aí ele chega pra mim. O Dede, o quê? Não quer comprar essa camiseta, não, mano? Aí ele pega e me tira as camisetas que eu dei pra ele pra vender pra mim. Faz muito sentido. Você vende coisa, a pessoa vende de volta pra você mais caro. Igual aquele lance do... É, não vou dizer que é legal fazer isso de festa, né? Te deram presente, você guarda, você não vai usar, e você pega e passa pra outra festa. Né? Já fiz isso? Não, mas era uma boa vontade, né? Principalmente com aquelas que te deu uma panela de pressão. Mas você já comprou uma coisa que era sua mais cara do que você entregou? Ah, a gente faz isso todo dia, Brasil, né? A gente mora no Brasil, né? Isso daí parece do seriado que todo mundo vê aqui. Que o Julius vai comprar coisa lá do perigo, ele compra o macacão. Opa, esse daqui, ele pega o macacão, tá escrito o Julius. O cara fez, deu mais de perigo aí, pra você não poder ler. Bom, vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá. Ai, caraca. Eu sou o Paulo Carvente. Sou o Wanderlei. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Clone e eu tenho medo de marmita. E nós somos os extremistas com moderação. Vandal Hearts! A gente falou sobre esse jogo no cast que a gente fez sobre o Brigandini, que foi nosso terceiro cast. Vandal Hearts, eu lembro que eu joguei ele pouquíssimo, como todo RPG. É aquilo que eu já falei, eu sou um jogador farofa e casual. Por que não parece... Você tem bacon? É, eu sou um jogador farofa com bacon. A maioria dos jogos que eu jogava era casual, ou se eu enchi muito o saco, eu parava de jogar o jogo. Eu não tenho por que não falar isso, se é o que é. Nunca fui locadora de Elite. Tipo, joga lá, o cara vai lá na locadora, fica os caras em volta. De mim? Isso é o quê? É, isso aí acho que se aplica mais a você mesmo. O Vandal Hearts, a única característica que eu lembro dele de ter jogado era, obviamente, mais um jogo Tactics. Que sai sangue da caveira. E que sai sangue da caveira. Esse jogo o quê? Cavalo Zodíaco? Bateu e 10 litros? É, o cara ele era sai uma... Sai sangue da caveira, sai sangue do fantasma, só não sai sangue do golem. Ah, o golem não sai sangue? Não, sai pedra. Um esguicho de pedra. É, sai mão de pedra. A única música que eu lembro dele é essa aqui, ó. Do Vandal Hearts. A mistura do Final Fantasy. Não, aí você já tá forçando. Não, essa confundiu com o Tactics, tá né? Aí dos jogos do gênero a gente já comentou lá no jogo do Brigandini, que tem o Tactics Ogre, que é o Devil Tactics, Final Fantasy Tactics. O Vandal Hearts, de todos esses aí que vocês comentaram, foi o que eu joguei mais. que foi. Que é um negócio que eu jogo pouco. Tipo, você passa um pouco. Ele não é muito conhecido, né? O Vandal Hearts, não, não sei porquê. Se você for pesquisar, você tem música de tema de abertura, música não, porque cantada. É o seguinte, tem muito aquele lance lá de. Você tem as locadoras da redondeza da sua casa, né? Sim. Aí, às vezes, porventura, tem um jogo que tem naquela locadora, mas não tem mais nenhuma locadora. É. Aí eu fiquei pensando se não existe aquele caso da... Assim, às vezes... É que nem aquele Street Fighter do Rodoviária. Tem pessoa que não conheceu, mas a maioria conheceu, né? Puta, você fica no Rodoviária. Entendeu? Eu conheci... Vocês conheceram o Street Fighter do Rodoviária? É o que você apertava Start e dava Hadouken. É. Não, você dava um Hadouken e saia com o Hadouken. Não, eram uns 16. Ficava passando na tela. Na verdade, como fala, se for ver o Street Fighter do Rodoviária, ele... Já era o Marvel vs. Capcom. Já era o Marvel vs. Capcom. Era praticamente Marvel vs. Capcom. É. Não tinha contador de hit, mas dava uns 16 hits pra cima. Sim. Aí você rodava com o Zangief e você ficava chovendo com ele. Assim. É, ele caía na tela. Não, eu lembro do detalhe, você rodava ali, ele... Não, dava pra ir subindo. Uhum. Né? Aí você caía. Dava pra dar o Tiger Flay, que eu soltava o Tiger e saía o fogo da perna dele. Parece que Tiger Flay. O cara parecia um pirocóptero, né? Que saia voando. Assim, não, e o sovaco dele ficava com o Yoga Fire, assim. Não, era no pé. Era no pé que ficava... Que era o Tiger Flay. Não lembro se era no sovaco ou no pé, era no pé que ele ficava com é o... No pé, por causa que, tipo, frame, eles não davam pra alterar o frame, né? Uhum. Então o Yoga Fire saía no, na altura do Yoga Fire. Uhum. E, então ele saía no pé do Sagat. Ele fazia o Tiger Frame. Beleza, então vamos voltar ao Vandal Hearts. Bom, aí ele ficava preso na redondeza. Então, se você tinha a locadora lá do seu bairro... Sim. Lá, você então, não, porque você vê assim, às vezes você podia achar um jogo... Uhum. Às vezes o cara da locadora pegava por lote, sabe? Sim. Aí aparecia um ou outro jogo assim que não era comum. É, né? Muitas vezes ficava na prateleira e você nem sabia o que era. Não, você, na época de alugar, você ia alugando tudo, né? Não, sim, mas no começo assim você olhava. É que foi bem, tipo, você pegava. Muita gente jogou para Final Fantasy Tactics. É uma tipo, coisa que o jogo. Na verdade, eu joguei Vandal Hearts antes do Final Fantasy Tactics. Eu joguei depois. Eu nem sabia, eu, tipo, joguei o Tactics, aí eu vi o negócio, olha, parece que não acontece Tactics, aí eu joguei, entendeu? Eu só joguei depois. A única coisa, as únicas lembranças que eu tenho, assim, de bate-pronto do Vandal Hearts era tático, andando quadradinho, bonitinho, e tinha os arqueiros filhos de uma praia. Não, arqueiro, se for ver nos jogos de Tactics... Arqueiro é sempre maldito. Não, no caso dos jogos de Tactics... Os arqueiros não são os melhores. No Vandal Hearts, eles são os melhores. Ele é o contrário. É o contrário, ele é o melhor. Porque eu lembro que sempre tinha um arqueiro, eu lembro que tinha uma fase que ficava um arqueiro em cima, mas eu tinha que dar a volta pela esquerda ou pela direita, subindo uma rampa assim. Enquanto você ia dando volta... Tem dois mecanismos, você tem que subir um de cada vez. Era uma coisa assim. Só que fica os arqueiros. É, e você sim, tomando, mano. E você tem andando com as suas entradas. Funciona tomando. Assim, ó, cada ponto de elevação que tiver o arqueiro acima de você, ele ganha mais range. O que acontece? Eles estão numa elevação bem maior que você. Então eles têm um range muito grande. E você não conseguia tirar muito direito. Tipo, assim. Que nem, é assim, se você tá numa elevação, é assim. Ele vai aumentando o alcance do arco dele. Sim. O que acontece? Os seus arqueiros, eles estão embaixo, então ele não tem esse bônus de elevação. Quando eles te acertam, você não, o seu arqueiro não contra-ataca. Porque lá é assim, ele tem um contra-ataque automático. Quando uma unidade ataca você, se ele tiver apto e puder, ele ataca de volta. Como por causa dessa elevação, os arqueiros inimigos eles sempre vão tomar essa vantagem. Aí o que acontece? Às vezes você quer bater o arqueiro por baixo. Sim. Ele sempre vai contra-atacar, mas quando ele te atacar, o seu arqueiro, ele vai pegar a distância, vai usar essa vantagem contra você, e você não pode contra-atacar. E como são eles estão nessa elevação, que são em maior número, eles conseguem matar as suas unidades, porque eles vão atacar tudo a mesma unidade sua. Eu lembro que os arqueiros eram um pé no saco, me dava muita raiva, aí principalmente essas fases, assim que você... Era um turno você andando com as suas unidades tomando sarrafada. Andando sim. Com a unidade tomando sarrafada, né? Com a unidade tomando sarrafada. Aí quando encostou nele. Morreu. Morreu. Eu sempre gostei de arqueiro. Se você atacar com a unidade certa. É, ele ficou, obviamente ele deve ter uma... Sim. Ele tem um ponto fraco, né? O arqueiro, ela é o ponto fraco dele, era os... Swordmen. Não, Guardmen não. É o Swordmen. Que seria mais ou menos parecido com o sistema do papel... Papel, pedra e tesoura, né? Sim. Seria assim, o... Cavaleiro... O cavaleiro, não é o cavaleiro não. É Swordmen, né? Seria espadachim, se for dizer. Espadachim. Ele é bom contra arqueiro. Arqueiro era contra unidade voadora. E unidade voadora era contra o espadachim. Aí qual é o problema? O arqueiro ele ataca a distância, né? Se for pegar os range, né? Range movimentação das unidades, o espadachim ele tem um movimento um pouquinho. Ele é seria mediano, né? Só que acontece, por causa do range do arqueiro, ele vai afastando. E o seu unidade de espada, ele raramente vai chegar perto do arqueiro pra dar um... pra matar. Então o arqueiro consegue fazer vários ataques antes do seu espadachim ir lá matar. E a vantagem... a classe que tem vantagem em cima dele é o espadachim. Agora, a unidade que voa, ela tem um range alto. Ela não é afetada pelo terreno. Então ela consegue chegar no espadachim, por exemplo, pra matar. O arqueiro ele tem vantagem contra essas unidades voadoras. No caso, que, tipo, os únicos que conseguem alcançar o arqueiro de primeira são as unidades que não têm vantagem contra o arqueiro. Então, espadachim é uma merda. Resumindo, espadachim é uma merda. É. Eu lembro que eu joguei um outro jogo Tactics também, se vale a pena comparar. O Dofus. Dofus? Era Tactics. Sim. Aí tinha a versão do Dofus que você escolhia dois personagens. Sim. E ia lá bater no cara. Você chegou a jogar Dofus? Tá, você tem cara que jogou Dofus? Eu jogo Crossmaster, que é o personagem daquele anime do Dofus. Ah, é? Que é de estratégia. Ah, tem um anime, o Dofus? Nem sabia, ó. Eu venho aprendendo bem que o cast não sou francês ainda. É, porque o Dofus é francês. É. Isso é verdade. A gente assistiu. Crossmaster é anime. Depois eu trago pra gente jogar e qualquer dia fazer sobre o Dofus. Ah, uma boa. Aí o que acontece? Eu joguei o Dofus pra não falar que eu sou o cara do Satana, mas ele tá falando. É, só que o Dofus a mecânica não funcionava assim, né? Ah não, o Dofus os caras tinham especial. Outra coisa que eu ia falar, eu joguei o Vandalhearts, eu lembro que eu gostava. A primeira coisa que chama atenção no Vandalhearts é o que leva o próprio nome, que é a violência desenfreada, que é o jogo. Eu lembro que eu gostava de Vandalhearts porque eu gostava, quando você dava um prazer erógeno matar um outro cara. Né? Era uma voação de sangue desenfreada. É, a maior característica desse jogo. Disparado. É uma pena que esse jogo era curto, né? Em 16 horas você terminava ele... É, mas... 16 horas, mas você penava pra pegar todas as coisas, né? Não penava não, mano. Eu ficava na tela, um quadradinho pra achar os itens. Todos os itens que todos você encontrava, os itens que eram marcados com ele tinha uma marcação, era diferente. Tu era cego, então. Você jogava na TV de tubo, não jogava... Não. Tá ligado quando você olha a TV de baixo pra cima, assim? É, alguns itens que não tinham indicação, mas tinha alguma pista, entendeu? É, tinha um X grande, não, tinha não, alguma coisa tinha, indicando. Não, tinha coisa que não tinha nada. Só que tinha algum tipo de pista que o... Então, no caso do... Tem que explicar em partes, né? Uhum. Na mecânica do jogo, assim. Quando você entrava em caverna, assim, tinha pessoa que dava pista. Falava assim, que ele perdeu uma coisa muito... Ele tava correndo, ele deixou... Foi atacado por um monstro, ele deixou uma fruta cair numa das... Como fala? Poça de veneno. Então quando você parasse, você não veneno. Eu sei, é que naquela época lá o Minecraft era a Russian Rush, né? O quê? Entendeu? É, tem que ver que nessa época o nosso inglês mandou um abraço, né? Sim. Que era a época que a gente tava começando a jogar videogame e aprendendo inglês, né? Sim, sim. Porque escola todo mundo deu, né? Aprendendo pro jogo. Pro jogo. É, pro jogo. Não é pra vida, não é. Eu tinha sonhos de viajar todo mundo. Na verdade, eu queria jogar o jogo e saber o que tava jogando. É, você viaja pelo mundo do jogo. É. Uma coisa interessante desse Vandalhearts é que faltava dinheiro. É um dos poucos RPGs que faltava dinheiro. No começo faltava dinheiro. No começo, no meio, só no meio. E quase no fim também faltava dinheiro. Não, porque é o seguinte, ele funciona assim, em capítulo regular, inventário lá dos vendedores e atualizava. Então o que acontece? Quando tinha essa atualização, você tinha que equipar todos os personagens, né? Sim. Dependendo de como ia ser seu desempenho na batalha, se você perdesse muito, era mais ou menos como cada unidade que você perdia uma porcentagem de dinheiro. Então aquele negócio, você é obrigado a tentar manter o máximo de unidade viva, porque senão o jogo começa a ficar mais difícil depois você não conseguir comprar os equipamentos necessários pro grupo inteiro. Era a época de jogo meio balanceado, né? Essa época os jogos ainda eram balanceados. É, tirando aquele um cheat comum do Vandal Heart, né? Tem seria bem bug, né? Mas seria quase que nem um cheat, né? Um glitch? Não sei se é glitch. Porque ele tá lá, sabe? Você não... Não tá roubando, é uma coisa do jogo mesmo, né? Que você consegue deixar... ganhar level durante a campanha, né? E deixar power level, né, no caso. Você pode deixar no level máximo logo no começo do jogo, né? Aí aquele problema é você... Você tem à disposição um truque, só que você tem que fingir que ele não existe. Eu não sei se já aconteceu isso daí em jogos assim. Você tem um tipo de truque que tá lá na sua cara e você vai ter que fingir que ele não existe pra não estragar a diversão e o desafio do jogo. É, porque se você ficar no level muito alto, sim, acabou a graça. É, porque nesse caso, é assim, tem jogo de RPG comum, né? Você faz level, só que você tem que... você sofre, né? Pra ganhar aquele level. Lá não, lá tipo, você fazendo aquilo lá, você praticamente não morre mais. No outro jogo você gasta um tempo alto pra fazer isso. Lá você gasta um tempo que, se você for ver o tempo que você vai economizar mais pra frente no jogo, você termina o jogo em 10 horas. Eu só não lembro se dava pra usar isso daí e fazer todas as evoluções, né? Como assim? Mudar as classes. Mudar a classe. Tipo, lembra que eles mudavam as classes? Eles queriam mostrar e subir. Mas eu não lembro se fazendo esse negócio pra ganhar level dá pra no começo já mudar as classes. Dá. Dá? Dá, Rogério. Você já ia promovido duas vezes, né? No começo do jogo. Caramba, ainda bem que eu não fiz. Nenhuma unidade. Não tinha requisito de. Não, tanto que quando você faz isso daí, eu só mandava um arqueiro pra frente. Eu não usava outras unidades. Não tinha requisito de capítulo, né? Você não vai encontrar, tipo, um personagem de uma classe maior sem deixar ele existir, né? Já podia fazer no começo, né? Dá pra fazer no começo. Tinha maguinho, não é? Tinha mago. Tinha mago. Era um RPG básico mesmo. Dois. Uhum. Tinha dois. Como eu falo, ele era bem básico, né? Ele não tinha, assim, nada complexo, né? Ele era super simples, né? Só que você tinha que... Ele era a dificuldade dele, assim, desafio, né? Mesmo sendo simples, ele era um pouco difícil, né? Não era muito fácil. Sem ele era simples. Mas não era fácil. É, simples não quer dizer que é fácil. É, a mecânica era simples, mas ele não quer dizer que é fácil, porque você tem que sempre agrupar as unidades, você não pode deixar a unidade isolada. Senão ela toma uma sarrafa. Senão toma um salve, lembra? Na escola toma um salve. Toma um salve. Toma um salve, irmão negro. É, fora que tinha umas telas, tinha uns puzzles, né? Você tinha que meio que fazer um negócio pra poder passar. Não, não tinha nenhum puzzle. Não, complicado. Não, é complicado, mas era obrigado. Então você não adianta você querer separar todo mundo, só com esse carinha lá, mexo que você levava umas na orelha. Ah, a parte do level, eu lembro que se você tinha um boneco com nível baixo e fazia qualquer ação contra um boneco de nível alto, ele ganhava muito mais XP do que normal. No caso era assim, você usava o personagem de suporte, né? E um personagem que estava um level acima, ele ganhava uma porcentagem de XP a mais, né? Por causa do level superior dele. Então era também um jeito de subir rápido. Mas isso era da mecânica do jogo. Mecânica do jogo. É. Tipo assim, se você tava lá com o curandeiro nível 10, você curou um carinha que era nível 50, ele upava uns 10 níveis de uma vez. Caraca! Não, ele upava mais. Mais ainda? Mais ainda. Era bem desproporcionado, pra deixar bem balanceado mesmo. Ele tinha trava de nível ou era trava Final Fantasy 999? Level 49 máximo. 49. Um meio estranho, né? Uhum. É, que também não precisava de muito, né? Ele era muito estratégico, acho que era mais estratégico que o tético, eu achava. Tactics você fazia level, acabou. Aquilo ali, tipo, até sem level, Tactics é facinho. Agora aquele lá eu não achava muito fácil não, sem level. Eu penava em umas telas, né? Eu lembro que tinha uma tela do barco lá, que tinha só duas rampinhas. Assim. Nossa, tinha vez que eu perdi aquilo ali e falava, pô, para, como é que pode? É, a tela do barco todo mundo enroscou lá. Bom, a tela do barco é mais fácil, né? Ah, não é, não. Sei lá, você tava acostumado a jogar. Eu sempre enroscava naquela tela do barco, das pranchinhas. Falando, caramba. Você tá falando aquela lá do pirata? É. Aquela tela é fácil. Não, mas você é nível hard. Eu tava no iniciante. Nível asiático. Nível asiático. Tipo, em relação com tudo que você passa no jogo, aquilo lá é fácil. Não, mas... Mano, pra mim, as telas mas difíceis... Mas é o que eu mais lembro era aquela. As telas difíceis eram as que tinham poison no chão. Aquela tela do barco, você só tem que bloquear as duas entradas. Então, esse que era o problema, eu pensava diferente, queria ir pra frima. Não, você bloqueia as duas entradas e eles vão fazendo filinha pra morrer. Então, eles têm número maior que você. Eu nunca pensava assim, eu queria pôr os carinhas, tipo, pra escreve frente, botar os arqueirinhos atrás e atirar, né? Só que morreu da frente e já era. Era um total de quantos capítulos esse Vandal? 6. É curto? É bem só curtinho. 6. Não era comprido. Jogando com muita vontade, termina rapidinho. Não, todo mundo falava que os gráficos eram zoados. Né? Eu achava os gráficos tão bonitos dos personagens. Eu achava tão legal o jeito deles, as armas gigantonas. Em vista dos demais jogos do Play... Eu achava tão bonito. Né? Em vista dos demais jogos do Play... Por ser meio cartunesco, ele envelheceu bem. Porque tem jogo do Play que só Jesus na causa, pelo amor de Deus. Nossa, aquele do Mega Man lá 3D. Nossa, porque era um jogo legal isso aí. É, mas depois você olha e fala, putz. Tinha história isso aí? Tinha. Era o que mais tinha. Cara, o que mais era tinha. O que mais tinha. As histórias, ele tá, seria ter uma ligação muito política. Uhum. Falava de uma civilização antiga, né? Pessoas que eram descendentes dela, né? Criaram um tipo de monarquia, né? Era... Eu não esse né era uma mania? Então, era uma parte de... uma parte de monarquia, né? Foi gerada, né? Dos descendentes daquela civilização. Eu não lembro exatamente que... Ele usa uma expressão complicada. Tem dificuldade pra decorar esse tipo de coisa. Ele vai ficar decorando Mordor, tudo isso daí é... Deixa o saco. Esse negócio, essas séries, essas histórias que tem que ficar com um livro pra saber o que é. O cara usa 158 mil dólares. Não, é que fala assim, tipo, forma da República de Chitária. Descendentes do Arque de Toroa. Entendeu? Nossa, eu não sei exatamente falar onde encaixa cada expressão do nome. Então eu falo falando por cima, né? Aí, o que acontece? No princípio, era tipo uma monarquia, né? Aí, por causa... O povo foi criando, tipo, uma monarquia opressora, né? Então, tipo, teve uma revolução, né? Daí, o líder dessa revolução, né? Ele foi muito... Uma pessoa que foi muito influente, né? Isso daí foi considerado como se fosse um herói. Chamava Aristeseji. Então, as pessoas lutaram tudo por uma democracia. Aí que nasceu a República de Chitária. Daí foi conquistada uma democracia. E no meio de todo esse tipo de coisa, esse Aristeseji misteriosamente desapareceu. Aí depois começou o governo, essas coisas, e criaram tipo, um plenário, né? Que nem o nosso plenário, né? Pra decisão de lei, essas coisas, né? Só que aquele negócio, criou um governo corrupto. Você já consegue imaginar que é parecido com muitas coisas que a gente vê. É, praticamente era parecido, né? Ela tinha muita relação política. Uhum. Então, existia muita corrupção. Então, existia muita... O que acontece? Ladrões fazendo as próprias leis e tal. E é assim que começa a história, né? Uma terra... maligna. É, seria... É, é um jogo cinza. A história é cinza. Achei. Tipo, você tá numa terra de violência, mais ou menos o que, sei lá, tem no Game of Thrones. Por causa do... Que os governantes sempre, quem tava no poder... Não chega tanto, não é tão cinza. Eles eram corruptos, né? Entendi. Mas não é aquela coisa da, por exemplo, você tá, as pessoas, os personagens daquele jogo vivem com medo de morrer constantemente, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. É, então, no caso dos personagens, eles tentam lutar pelo que é certo. Pela justiça. Uma briga, né? Pela justiça. É. E as pessoas que serão governantes, eles tinham, seriam, como falar, já tinham dinheiro, já tinham poder, para eles não importava a justiça para os pobres. Sim. Então o que acontecia, né? Nas partes pobres, era controlado pelos... Tipo milícia. É, tinha muita milícia e muitos bandidos. Uhum. Era muito... E o governo não intervia muito, né, nesse tipo de coisa. É, o que não dava dinheiro pra eles, eles não estavam nem aí. É, então, era parecido com a política atual. Uhum. Bem parecido mesmo. Bem eles fechavam os olhos pros mais pobres. Você vê que o jogo é de 2000 e quando? Nem 2000. Mas, acho que 1997. 97? É. Não envelheceu nada. Não. Então, o jogo é muito. Tem uma coisa. Envolve muitas questões políticas, né? Governamentais. No caso, no começo do jogo, os primeiros personagens, eles são. Você fala, Você começa o jogo com o Ash e quem mais? O Clint e o Diego. O Diego era o meu arqueiro preferido. É, eles são soldados, né? Eles são... não é bem soldado. Eles são agentes do... do Estado. É, Estado. Sim. Esqueci a expressão. Eles são delegados? Não. Xerifes? Recruta? Não é recruta. Vigilância sanitária. Seria quase como isso. Nossa, eles são fiscais. Não é bem isso. São conferistas, analistas, juízes... árbitros. Lombardi, qual é a letra? Começou o jogo do Mano Hertz. O jogo da adivinha. O que que eles eram? Oficiais. Nossa. Começa lá, eles estavam disfarçados no começo do jogo. Eles são disfarçados de mercadores. Pra... misturar um pouco. Sim. No caso, eles são emboscados por bandidos, né? Então os bandidos pra fazer viagem, né? Deles. Cobrar os pertences. Uhum. Só que na verdade são oficiais do governo disfarçado. E eles, é ao contrário, eles estão esboscando os bandidos. Emboscando. É, emboscado é ao contrário. É. Eles eram isso. Na verdade eles fizeram uma emboscada. Aí o que acontece? Eles... aí te ensina o gameplay, né? Seria a primeira batalha. Que você pode até morrer, inclusive. Sim. E dar game over lá. Nossa, no tutorial. Na época não existia tutorial. Não, é que é mais ou menos assim, ó. Você tem a unidade principal, né? Seria o Ash. O Ash, se ele morrer, você perde. O jogo inteiro, acho que se ele morrer, você perde. Tem, acho que uma batalha que ele pode morrer ele só. Levanta. É. Não, ele não levanta, ele sai da batalha só. Mas você não pode deixar o líder morrer. Não, você perde o jogo. E aquele negócio, você pensa que a maioria do jogo é assim, no começo do jogo, eles não deixam você morrer. Nesse daí não, você simplesmente, você avançar o Ash, né, o jogo você já tem que começar com estratégia, e eles não vão te ensinar. Você tem que descobrir sozinho. Ou seja, é fácil. Se você morrer, você vai ter que ver a apresentação toda de novo. Não, você tem a opção de reiniciar a batalha. Ah, ainda bem. Aí no caso, você pode perder o Ash logo não. Na primeira luta. É, porque você pode avançar ele no meio das outras unidades e ele certamente mata. E a inteligência era assim: o líder tá na frente, eles vão vir bater no líder primeiro. Eles têm tendência a bater na unidade que tá mais vulnerável. Uhum. Eu lembro que eles viraram, tipo, o cara tá. O arqueiro tá virado pra esquerda, assim. Ele vira. Sim. Ele vira e ele realmente muda o que tá fazendo pra bater no cara. Sim, eles têm tendência a atacar a unidade que tá mais vulnerável. Aí o que acontece? Eles vão atacar todas em uma só. Eles parece que eles obedecem o padrão assim. Eles primeiro escolhem a unidade que está mais vulnerável. Primeiro a que está mais próxima. Depois a que está mais vulnerável e baseado nas fraquezas. Uhum. E aquele negócio do papel que ele tem. O arqueiro ele sempre vai dar prioridade para atacar unidades voadoras. Os espadachinhos sempre vai dar prioridade para atacar os arqueiros. O que acontece? É a mesma coisa se você avançar seu arqueiro para frente. Ele, no começo do jogo, na primeira batalha, ele tem mais personagens que são espadachim do que arqueiro. O que acontece? Eles vão avançar o arqueiro, eles vão priorizar os espadachim dele pra matar o seu arqueiro. Você vai perder um... No primeiro movimento você vai perder uma unidade. Entendeu? Ele, no começo do jogo eles não vão... Não tem aquele negócio, clique aqui, vem aqui e depois explica, entendeu? Você vai morrer na hora. Entendeu? Porque logo no começo do jogo você tem que entender que você tem que manter as unidades unidas, certo? Pra cobrir o flanco dos outros. Isso daí logo na primeira batalha. Tanto que você pode começar o jogo e você vai morrer se você não souber essa base. Que geralmente no jogo é assim, você fala, ah, o líder é o mais forte, manda ele sozinho e mata todo mundo. Não. Se fizer isso daí, você... É, o líder não é um herói no Warcraft. Né? Não. Ele é um pouco mais forte do que as outras unidades. Mas nada absurdo. Sim. Ele seria mais ou menos como um espadachim. Mas uma vantagem é que, diferente do Brigandine, você tinha só 4 lados pra defender. A Brigandine é um... 6. 6 lados, né? É. 6 lados. Nesse é só 4, já te facilitou um pouquinho. Pô. Como o mapa ele é menor, como eu falei, ele é mais simples porque o mapa é menor, as unidades elas não têm outras habilidades, com exceção do principal, né? Os espadachins e os arqueiros, eles não têm magia, por exemplo. Ele só tem um ataque... Flechinha, acabou. É, baseado na classe dele. Ele não tem especial, combo, hit e aquelas outras coisas. Então, o que você conta mais lá é o equipamento e estratégia, só. E o nível, né? Tá. Mas fora isso daí, não... Afinal de contas, isso aqui é um RPG, sim, né? É aquele negócio... Quanto mais level, mais legal. Então, aí no caso lá, não dá pra fazer power... Deixar eles power level, ao menos que você faça aquele cheater, né? Você faça um tipo de cheater no próprio jogo, glitch, sei lá, como pode se considerar. É, mas isso daí serve até o último capítulo? Funciona. Só que no caso, assim, se você não faz, o jogo ele não deixa você fazer power level porque você não pode ficar repetindo a batalha. É o seguinte, as batalhas, sim, elas são fixas no capítulo, você não pode repetir as batalhas. É que é uma história retilínea de forma. É, né? Sim. Você não vai poder voltar que a gente. Tactics tem essa opção de você pegar batalhas randômicas e aumentar suas habilidades. Ficar fazendo farm. Ficar, não dá pra farmar. Lá não tem como farmar. Tipo, lá é uma história que vai embora. Por isso que é aquela coisa. Você tem que ter uma boa performance do jogo desde o começo. E se você vai perdendo as unidades... Começa meia boca, eu ia sofrer. É, você começa a faltar dinheiro e você começa a ter dificuldades por causa que seus personagens estão mal equipados. Como você não tem opção de ficar fazendo outras batalhas e ganhando dinheiro extra, você vai ter que se virar com o que tem. Então cada vez o jogo vai ficando mais complicado pra você. É, sim, mas ele é equilibrado. Eu entendi porque ninguém... Você consegue chegar do level 49 até o final do jogo, não consegue? Não. Não? Você não tem opção, você não consegue ficar... Sem fazer esse cheat, né? Esse negócio de power level, você fica aproximadamente no level 30, no máximo. Mas seria o level suficiente pra você salvar. Sim. Que é equivalente aos levels do monstro. Ah, então... O que acontece? Quando você tá com um level muito alto, acima do inimigo... Você não ganha muito XP. Ele é gradual ao nível do inimigo. Não, sim, entendi. O que acontece? Parece... Então você não vai fazer power level. E se você mandar... O que acontece? Outra coisa. Você tem que tentar deixar o level da sua equipe equilibrada. O que acontece? O personagem que ele fica com level muito mais alto, mais baixo, ele começa a morrer com um ataque só. Entendeu? E o jogo ele não é aquela coisa... Você depende de todos os personagens. Você tem que manter todos unidos, assim, com level equivalente. Entendeu? Você não pode deixar ele uma diferença de level muito grande, porque às vezes ele vai fazer um ataque, ele morre no contra-ataque da outra unidade. Mesmo ele tendo vantagem essas coisas. É, eu entendi porque esse jogo não é tanto sucesso, ele é difícil pra caramba. Eu falei, ele é simples. A mecânica dele é simples. Só que, tipo, ele não tem aquelas regalias que tem no outro jogo. Não, e ele é bem mais difícil, porque essa coisa de você não... RPG... Você não pode fazer level. É, um RPG que você não pode farmar. Aliás, se você for ver, ele é mais RPG do que tático, né? Porque sim. RPG no duo, RPG cru, você não tem farmagem. Né? Você vai jogando, vai progredindo a história, você tem que ter lá, aquele lá dinheiro. Lá você não tem opção de fazer level, você... ganha o que você fizer. Você completa a batalha, você pega aquele dinheiro pra comprar os equipamentos melhores. Isso talvez desse negócio de farmar ganhou-se depois, né? Você pensa, ah, preciso ficar fazendo o cara ganhar level, aí eu chego lá no monstro e não tem dinheiro. Tem essa opção. Você tem que tentar equilibrar a tropa, você tem que tentar manter o nível equilibrado, manter as tropas, ter o mínimo de casualidade possível, sim, porque você tem um desconto na sua recompensa, né, no final da batalha, e você precisa desse dinheiro inicial para manter todo mundo com equipamento atualizado. Aí esse daí que seria o problema do jogo. E outra coisa é que você não pode ter preferência por personagem, né? Você tem que manter todos, né? Não adianta querer falar, você tem que manter todos unidos. Eu gosto mais desse aqui porque é o principal. A maioria dos jogos de RPG é aquilo que eu falei. Eles priorizam mais o level. Você fica farmando lá, prioriza um personagem que talvez seja mais forte, eu sou o herói. Chega lá, o cara vai peidando em cima de todo mundo, sentando sarrafo sozinho. Então, nesse caso, esse aí não tem, é uma gestão de equipe mesmo. Exato, não é um teste bem equilibrado. Se você tem uma performance ruim e você deixa muitos personagens morrer, você ganha menos dinheiro. Uhum. A próxima batalha, se você não tiver dinheiro suficiente para comprar suprimento e armas, você vai passar mais dificuldade, entendeu? Aí o que acontece? Se eles matam algumas unidades, o level fica desequilibrado, certo? E lá não é sempre igual a experiência que você ganha quando mata unidade. Conforme a diferença de nível, você ganha menos, ou até zero, né? Você começa a ganhar bem menos. Então o personagem ele não fica power level. Mas os personagens que ficar com nível inferior, eles vão ficar com uma diferença de atributo muito alta. Então eles começam a morrer com um ataque só. E tipo, o que acontece? É mais ou menos assim, ó. Às vezes você mata as unidades com 3 ataques. Os inimigos fazem a mesma coisa com você. Às vezes falta um ataque, você pode perder a unidade por causa disso. Então o jogo fica extremamente mais difícil, conforme a performance que você tem. Como você não tem possibilidade de fazer um farm, você não pode fazer, você não vai ganhar aquele dinheiro que você perdeu de volta. Você perdeu aquilo lá, você perdeu. Tanto equipamento que você encontra no mapa, você acha, você só vai encontrar naquele mapa, né? Naquela localização, aquele item, lá uma vez só. É, só tem uma chance de pegar. Perdeu, passou de fase, não volta mais. É como pegar. Se dizer, é falar assim, é. Se tem um item que você. É, como se pode dizer? Ah, nos jogos tem aqueles itens que podem ser perdidos. Lá é quase todos. Todo mapa tem algum. Tinha que juntar quais itens pra formar o Vandalia? Era item juntado, não era? Então, era item único que você tem que encontrar no mapa, né? Localizações do mapa. Ele tinha uma marcação levemente, né? Dá pra ver uma diferença no mapa, né? Se você vê assim uma rachadura, alguma coisa. Tinha uma opção de você examinar aquele lugar, né? Então lá, às vezes, tinha item escondido. Tinha baús também, né? Espalhados, às vezes, em algumas telas. E era tudo aquele negócio. Você só tinha uma chance de pegar aqueles itens. Estavam lá. Depois você não podia voltar lá pra recuperar eles. Você tinha que pegar durante aquela batalha. Você vê como o negócio era tão equilibrado? Quando você juntava todos os itens e fazia o seu personagem principal, o Ash, virar o Vandalia, que era a classe mais foda que tinha, você pegava o personagem, mandava pra frente sozinho, falando, ah, agora eu sou foda. Morreu. Morreu, perdeu o jogo. Morreu, perdeu. Tá certo que o Vandalia, ele aguenta... Um pouquinho mais. O Vandalia, ele é quase um cheater, pra ver. E o Vandalia, ele... Mas não era imortal, né? Não era imortal. Mas eu fui checando, parece que é aproximadamente... Um ataque frontal dele é 100% dele bloquear. E nas lateral, acho que uns 80%. Ele só era vulnerável pelas costas. Ou seja, ele tinha que tomar um salve. Ele só podia tomar ataque pelas costas pra tomar dano. Corredor polonês. É, então. Eu lembro. Isso é um caso avançado. A parte mais avançada do jogo, lá você pegava um arqueiro, parecia que ele tinha uma máquina de churros, você lembra disso? Ah, sim, isso daí. Isso ele... É, por causa da promoção dos personagens, eles mudavam o designer, né? As armas ficavam maiores que o personagem. É. Ele mudava o design. Como uma máquina de churro. Depois você põe a foto lá pra ver. Ah, o arco dele parece uma máquina de churro. É, tipo, parecia uma. Era uma máquina assim. Gigante, né? O que era um pipoqueiro? Era, ficava dessa forma. Mas não lançava o milho inteiro, mano. E o Taka era também uma máquina de. Não, era um arqueiro. Era, ainda era um arqueiro aquilo lá. Sim. E tem um lance também que é assim: você podia escolher duas classes diferentes pra cada personagem. E não tinha chance de voltar também. Falar, ah, agora eu quero que ele seja arqueiro e depois eu quero que ele seja um voador. Mudança de classe era um arqueiro voador. É. Você escolhia ou um ou o outro e ia com ele até o final. É, a promoção era feita no nível 10 e 20. Cara, isso aí é um nível epic, né? É. É, só veio como nível 20 já era treta, né? É, se eu chegar no nível 20 já era pra lançar. Por base que você terminava o jogo normalmente era nível 30 na média? E a divisão do XP era o quê? Last hit, não? Não. XP é aquele negócio. Um golpe ou contribuição? Que eu falei, era. XP só participar. Por ação. Atacou, acertou, ganhou XP. Não ganhava. XP da. Você não tinha que matar a unidade pra você ganhar. Tá certo que a unidade, quando você matava, você ganhava um adicional. Ganhava um bônus. Ele influenciava também o dano, quantidade de dano que dava. Ou quando, né? Você dava assistência, né, nos seus personagens, né? Assistência. Curava. É, também tinha isso daí. Então você tá levelando, na verdade, todo momento. Sim. Cada turno você tá ganhando uma experiência. Sim. Se você não ficar andando igual um besta pra lembrar a comunidade. Não, porque se você ficar só andando. Você morreu. Você morre. Morre porque você tem que proteger e ajudar as outras unidades. É um jogo de unidos venceremos. A coisa mais importante do Vandal é que unidos venceremos. É da Konami, né? Da Konami. E o 2? O 2, no caso, ele já é bem diferente. O 1 já não... O 1 era bom, difícil, razoavelmente curto. O 2, ele já. O 2, pra falar sobre o 2, eu acho que a mecânica do 2 era bem ruim. É, porque o 1 a gente encontra. O Vandal Hearts, por uma razão, a gente encontra pouca coisa. Sim. É você ver música cantada, música tema cantada, que é, né? A 2 eu não considero ruim assim. A história, a música, assim, ele não é ruim. Sim. O que é ruim é o sistema de batalha. Ele mudou muito. Não, ele mudou muito, não. Ele é complexo e confuso. Ele não é prático. Entendi. O que acontece? Quando, no primeiro, era assim. Os inimigos tinham o turno dele e você tinha o seu turno. Você movia as suas unidades e depois passava o turno, os inimigos tinham o turno dele. Na Vandal 2, era assim. Você mexia uma unidade, a outra unidade inimiga mexia simultaneamente. Meu Deus! Tipo, como se o jogo de xadrez todo mundo jogasse ao mesmo tempo. Imagina que não faz sentido, um xadrez que os dois movimentassem a peça simultaneamente. É, tipo, isso aí virou um, como posso dizer, um action, né? Isso daí anda, faz um action. Não, não chega a ser um action. É uma coisa estranha. Chega a beirar bizarro. É, eles deram fazer um action. Eles quiseram dar um dinamismo pro jogo que acabou tudo. Né? Eles tentaram a fase de, tipo, meio que contra-ataque. Isso é automático. Quando você movimentava uma unidade, a outra movimentava simultaneamente. Uhum. Então, o que que acontece? Você vai atacar uma unidade que ainda não se moveu, ela tem chance de se mover junto com você. Então ela vai sair de lá. Você em todo a estratégia que você tinha. O que acontece? Você imagina assim, você tem unidade A e B. Você mexe a sua unidade, ele vai movimentar para onde ele quiser ao mesmo tempo. Se você não meio que imaginar onde ele vai se mover, eles vão ficar se mexendo e nunca vão se atacar. Não, e tem chance de um cara passar pelo outro, né? Ele acho que mais acontecia, tipo, o cara dá um high five no outro cara lá e... Não, na verdade eles andam simultaneamente, o que acontece? Eles atravessam, dão a volta... E o computador é bobo, ele fica tentando voltar a correr, fica um correndo atrás do outro. Fica correndo um atrás do outro. Que merda. Aí foi um gênio que desenvolveu, né? Aí tem aquele negócio, mesmo assim eles têm um padrão. É até esquisito, quando você chega, você... O que você faz? Você movimenta a sua unidade para um quadrado atrás de você mesmo, porque ele tem tendência a atacar pelas costas. Então você sabe que o cara ele vai querer atacar a sua unidade pelas costas. Então você anda atrás de você mesmo, ele vai parar um quadrado atrás de você, né? Na sua posição inicial, você movimenta sua unidade atrás da unidade dele. Parece um episódio dos Trapalhões, isso aí. É uma coisa estranha. E depois você manda atacar. O que que acontece? Ele vai tentar atacar a sua unidade pelas costas, mas você vai movimentar. Ele vai atacar o ar, você vai movimentar atrás da unidade dele e vai atacar ele. É, parece coisa dos Trapalhões. Só que você tinha que deduzir se o cara fosse ali, né? Às vezes, quando tinha outras unidades... Ele às vezes você andava pra trás e ele andava pra frente, aí ninguém batia em ninguém. É. Ou seja, o jogo... Acho que eles achavam o jogo, primeiro, muito curto, 16 horas, eles conseguiram multiplicar pra 180 horas. Eles fizeram um sistema de batalha ruim, que de... não é prático. Pra jogar com café na hora que tava fazendo, falou, vai assim mesmo, só um pouco. Que cá entre nós afundou a franquia, né? É, não... Já não ia muito bem. Não, saiu, parece, uma versão nova que chama Vandalhers Flame of Judgment. Eu não joguei ainda. Tipo, pra você ver como é tão estranho, não dá nem pra explicar. Então. Tipo, e se mostrar... Não, mas só a primeira explicação de você falar que você tem um turno pros dois ao mesmo tempo pra fazer a mesma movimentação... Já é um negócio bizarro. E tipo, você não pode esperar o cara, você não... Tipo, não dá pra escalar. Não é igual... Tipo, é igual jogar em pôr sem poder escalar. É mais ou menos isso, é simultâneo. E imagina o tempo que isso não vai tomar pra você acertar... Porque o jogo ele é de turno, ele é tático, né? Sim, tinha controle, mas cada um... Os dois ganham um turno ao mesmo tempo. É. Então, é o que eu falei, o cara ficou, nossa... O pessoal a primeira coisa que acontece quando você joga é você imaginar que o jogo é um outro teste. Sim, como você todos vai movimentar pra atacar o flanco da unidade, a unidade saiu de lá. Ela simplesmente se movimenta. E você fala, mas o que que tá acontecendo? É, que você não tem o turno total seu. Não, você não tem. Ou o turno pros dois. É, então, não. Então você anda, o cara foge. Você vem com o arqueiro, o cara encosta e bate. E pronto. Ou seja, você... É, no caso você tem que imaginar onde ele vai estar pra te atacar. Tem que imaginar o que ele vai fazer pra fazer alguma coisa. As unidades são. Pra fazer esse jogo, são. Mili. Você consegue prender mais ou menos porque ele vai ser obrigado a encostar na. Em alguém pra outra unidade pra bater. Agora, arqueiro, você não sabe qual distância que ele vai atacar. Você não sabe se ele vai atacar ou se vai andar, né? É, então. Você não sabe onde ele vai deixar a unidade dele pra atacar. O que que acontece? Se ele tá com mais arqueiro, ferrou. Eu só atacava as unidades que já tinham executado um movimento. Porque elas não se mexem mais. Sim. Só que quando você movia outra unidade, a outra unidade também mexia. Sim. Porque aí você tava numa estratégia de ataque numa unidade que não ia mais mexer, mas ele já tava mexendo as outras, fazendo uma contra-estratégia. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa inovadora, fizeram uma coisa confusa. É, que conseguiram, de certa forma... Tinha boss solo nesse daí? Como? Só via o boss e já era? Tinha. Inclusive, por causa disso, o boss era a coisa mais fácil que tinha. Aham, é. Que eu tava pensando. Porque simplesmente você movimentava uma unidade pra trás. O boss vinha de trouxa. O boss ele fazia o primeiro ataque dele, depois você tinha todas as unidades pra atacar ele. O chefe, na verdade, o chefe é a coisa mais fácil que tem. É, bem previsível, ele devia ser. É, porque ele. Geralmente, o que acontece? Ele vai atacar a unidade que tá mais próxima dele. Ou que tá no alcance dele. Você naturalmente deixa uma unidade próxima a ele como isca. Aí depois você simplesmente... Ele já fez o ataque dele. Agora você dá uma saraivada com todos os outros personagens. Ele tem tendência a atacar o meu... Vai atacar o que tá vulnerável. Então, como ele já tomou dano, você simplesmente mexe a unidade de lugar, ele vai atacar no vácuo. Aí depois você começa a fazer o ataque com todo o seu exército. Era... O jogo ficou bugado. Não é bugado, é um sistema ruim. Então, por que? Se valia dar estratégia com isso, às vezes. Tipo, ele não dá pra... Fazer uma estratégia. Você tinha uma unidade preferida também, igual eu gostava do Diogo lá? Diego. Quem é esse Diogo? De 97, você quer que eu lembre o nome do personagem? Quem é esse Diogo? Conta pra nós. Saindo. Quem é esse Diogo aí? Conta pra nós. Repeti a pergunta. Você tinha unidade preferida, igual eu gostava mais do Diego? Preferidas, eu gostava da Realer Healer, né? A curandeira que era a Sarah. Tá, entendeu? Que. Nossa, vem no vídeo do gameplay disso aqui, que merda é essa que você. Olha de novo agora, quando tem a segunda movimentação. Que nem, você vai. É, o carinha vai bater. Ah, ele tá vindo com outro aqui, tá tudo melee, né? Então ele tá. Sim. Ele, de certa forma, de entender. É assim, não. Eu já ia fazer uma merda. Se eu fosse computador, eu ia andar com a minha unidade pra frente e eu só ia ser cercado, né? Entendeu porque eu não gostava desse tipo de jogo? Eu já ia ter perdido uma unidade na terceira rodada. Não, na verdade, nesse caso, vou dar um heart de diferente da primeira. É mais extensa a batalha. Ah, o cara tá fazendo exatamente aquilo lá, tá protegendo as costas, né? Então. Ele vai andar pra trás. Que nem, ó, você pode ver que a primeira unidade que tá mais próxima, né? Ó, ele vai atacar pelas costas do outro. Tá vendo o que aconteceu? Tipo, não faz sentido isso daí. O cara já tinha atacado antes. Meu Deus do céu. Coisa medonha, hein? Entendeu? Ah, eu acabava com uma franquia dessa também. Eu entendo, pô, né? Tira esse vídeo daqui que me deu raiva. Entendeu? É, eu vou dar o Hertz, aquilo que a gente falou no começo. Ela não fez muito sucesso. Sabe quando você descobre que uma coisa não fez muito sucesso? O artigo dela no Wikipedia em inglês é uma porcaria. É tipo 5 linhas. Se o artigo no, em português do Big Brasileiro é uma porcaria, ele não consegue, não sabe ler e escrever, então ele não Sim. faz artigo no Wikipedia. Sim. O artigo do Wikipedia do Vandal Hertz tem uma página só e não fala da franquia, só fala do primeiro jogo. Falando... tem ligação com o outro, tipo, tu sabe como o negócio tá feito. Eu sei mais coisa da Wikipedia do que a Wikipedia. Vai lá e arruma, lá pode arrumar. É, realmente, o primeiro jogo é o que pegou. O segundo jogo, com esse sistema de batalha, não tem quem faça o negócio ir pra frente. Ah, Xbox 360, foi um jogo de também. É, então. É, e já vi. E o gráfico... Gráfico de Play 1. Play 2, é. Play 2. Tem vídeo desse daqui, né? De novo? Vamos ver se... Eu vi um pouco desse daí, eu não gostei muito também. Porque os personagens têm aquele... É pessoal, né, no caso. Uhum. O personagem, eles têm um... Vou falar característica meio infantil. São chibi cabeçudo. Não, são chibi e os personagens parecem que são crianças. Ah. Então eu não... Ah, mais ou menos o que fizeram com o Final Fantasy Tactics do Game Boy Advance. Só falta o cartão amarelo. Puta, aquele sistema de cartão, cara. Nossa, perdi o jogo. Esse outro sistema do cartão é uma coisa totalmente ruim. Como que é esse sistema aí? Não, no... Porque você faz falta no e vai preso. É. Você toma cartão amarelo, depois você toma cartão vermelho e vai preso. Você não podia atacar o cara, como é que ele vai atacar? Eu sou jogador farofeiro, mas não sou tão farofeiro assim. Eu joguei o Final Fantasy Tactics do DS não faz pouco tempo. Ele tem um sistema que é assim, começou a partida, ele elabora uma regra e você não pode infringir ela duas vezes. Você não pode dar dano no inimigo, como é que não? Não, regras diversas. Tipo, a mais mirabolante que usar, não pode dar dano de fogo. Beleza, eu só tenho milha aqui que se dane. Não faz falta. Mas, por exemplo, eles tinham regras assim. Ah, não pode usar o arqueiro. Esse time é metade arqueiro. Não, eu já peguei... A pior regra que eu peguei foi a regra que você não podia atacar monstro. É, todo mundo é monstro. E só tinha monstro. E como que você... E aí é aquele negócio. Tem monstro e você tem que matar... E o objetivo é matar todos os inimigos. Como que você vai terminar a batalha sendo que tem inimigo monstro lá no meio? Você era obrigado a dar load. Nossa, mas esse gameplay... Não, isso daí é verdade. Porque eu peguei uma regra que você não podia atacar monstro. Sim. Mas você infringiu a regra, é game over? O que que era? Nossa, o personagem ele é preso. Ele é preso, você perde a unidade. Tipo, ela não morre, ela é presa, ela é abduzida. Aí o que acontece? O objetivo da batalha era matar todas as unidades, tinha um monstro lá no meio. O que acontece quando você não podia atacar ela com nenhuma unidade. Mas o objetivo era matar todas as unidades. Então você. O que acontece? Você perdia. É vendo esse gameplay. Você é obrigado a resetar o jogo e dar load. Cara, vai mudar a regra. A regra é aleatória? É aleatória. Aleatória. Bom, falando em jogo porcaria, vem esse gameplay desse. Eu ia falar Final Fantasy, ó, dá um tapa na boca aí. Sim. Vem nesse. Esse. Vandal Hertz do 360, parece aqueles jogos que vinha no CD-ROM Expert. Não parece? Exagerado, parece aqueles jogos de... Olha... De flash de RPG que tem. Que isso? Foi feito por fã, será? Que é quest sequencial. Você clica no nome da quest e o bonequinho vai sozinho. Tá feio, hein? Olha, que coisa horrível, gente. Não, mas é Tactics, dá pra jogar. Não, é Tactics, é legal. Ele não parece estar tão ruim, mas graficamente ele... Da 360, né? Ou do Play 1... Oh, PS3. Do Play 1, então, esse gameplay aqui em específico que a gente tá dando uma olhada é do PS3. Ó, não parece aquele jogo do CD-ROM Expert? Tipo, Time Commando, aquelas coisas... Nossa, que exagero. Tá feio mesmo. Não, tá muito feio. Olha a movimentação do cara, ó. Que coisa horrível. Olha, ele continua no padrãozão. Pelo menos ele já deu pra ver que ele não tava com aquela regra absurda do 2. Movimentação simultânea. É, só achei que pelo menos todos os ambientes que passou aí tá meio escuro. Tipo, climatizado mesmo, né? Tá não, é talvez assim o gameplay mesmo. Eu. É difícil eu criticar um jogo, mas no caso do sistema de batalha do Mandal Hearts 2, eu acho muito ruim. Não, é tenebroso. Hoje a gente vai botar o gameplay do sistema de batalha do Mandal Hearts 2 aqui pra vocês darem uma olhada, que não é nenhum exagero. O Mandal Hearts que saiu pro 360 do PS3, a gente vai botar aqui também um link só pra vocês verem que o gráfico. Aquele abraço, né? Bom, já deu pra entender. Sendo de um. Pelo console, você espera um pouco mais, né? Desse de todos os casts que a gente fez, esse aqui foi o que me deixou mais chateado. Devia ser cast dos jogos mal feitos. Não, deveria ser cast das franquias que estragaram minha coisa. Como acabar com uma ideia boa em poucos jogos. Poucos jogos. Mas o Mandal Hearts 1, vamos dar uma olhada. Ele não era um jogo ruim. Tanto que eu lembro dele com carinho. Não, ele não é aquela coisa... A característica dele... Ele é simples. Ele é simples. Ele tem aquele desafio. Ele não é extenso. A história é razoável. É uma trama... Ela é trama básica, como eu falei. É muitas questões políticas, né? Uhum. Questões mais políticas. Mais ou menos ele é aquela coisa. Ele mostra, tipo, os heróis lutando por justiça mesmo. Que não vá achar aquela justiça no final. E a trilha sonora? A trilha sonora também é boa. Não tem nada assim que fica devendo. Eu vou dar um machismo absoluto aqui. Porque já que isso aqui é internet, a gente fala o que acha. E se não está tiver certo, o problema é nosso, não, tá gravado. Porque tem muito... tem divergência de opinião. Eu tem opinião por fã, opinião por vários motivos. Tem que ser sempre neutro em quase tudo, né? Eu vou dar um machismo aqui. Eu acho que a Konami ela enviou uma bala nesse jogo. E o Mandal Hearts 1, o do primeiro do Play, ele não foi uma explosão de sucesso. Porque ele é de 97, 96. O concorrente dele é da mesma época ali. Então eram jogos concorrentes sendo produzidos ao mesmo tempo. Se for para colocar comparativo com o Final Fantasy Tactics, o Tactics é superior em todos os aspectos. Não tem como você comparar, entendeu? Eu falo assim em termos de se vale a pena jogar, se você vai se divertir se jogar assim, entendeu? Mas é aquele negócio, quando coloca... O problema de pôr em comparativo é o seguinte, você vai menosprezar um jogo porque o outro tem alguma coisa melhor que ele. Tipo, aquela coisa que começa desde a infância. Você prefere papai ou a mamãe? Não, você quer os dois, você joga os dois, você faz... Você depende dos dois pra se divertir, entendeu? Aquela coisa, vamos pegar o Tactics Ogre. O Tactics Ogre tem muito mais história por trás do que qualquer outra coisa. Então, ele tá num patamar diferente. O Tactics Ogre, você pode ver assim, ele tem bastante coisa, ele tem bem mais coisa que o Vandal. Sim. Então ele não é tão simples, ele é um pouco mais complexo. Sim. E ele é, se for ver a primeira versão, acho que é de Super Nintendo, Super Famicom. Sim. Então você não pode exigir graficamente nada dele. Quando ele saiu pra PlayStation, ele é um remake. Um port. Não. Um port. Esse um remaster. É um remaster do Super Nintendo. Né? Então ele graficamente ele é igual. Ele é gráfico do Super Nintendo. Tipo, é desenho que não compromete tanto também. Os controles assim, meio travados, assim, né? Mas tirando isso daí, ele não falta nada. Em questões de estratégia, história, ele é muito bom. Se for ver. Eu não tenho certeza, mas. Ele é muito similar ao Tactics, Final Fantasy Tactics. Eu não sei se Final Fantasy Tactics ele foi baseado diretamente no Tactics Ogre. Não, deve ter sido porque o Final Fantasy Tactics é de 97. O Ogre tem dois. Tem uma janela de 2 anos aí. O Vandal Hearts ele é teoricamente o concorrente dos dois. Sim. Certo? A Konami. Como eu falei que é o boachismo, eu acho que a Konami deve ter ficado uma bala nessa bagaça. Toma aí, ó. 500 mil yen, que não sei se é muito dinheiro. Nunca, ele teria que tentado inovar, mas ele inovou de uma forma. Aí a Konami viu, deu ruim. Ela, deu ruim, não vendeu nada. Vamos fazer o 2, aí. Aí deu pior. E vamos só mandar o Hearts 2 pra ver que pelo menos tenta salvar aquela bala. Isso aqui é puro achismo. O estagiário fala, se vira aí. Ah, não, estagiário não. vamos nessa linha, não. Se você pegar esse negócio de Tactics, você falar assim, ah, negócio... Aí tem a Tactics Advance, A1, né? Sim. Aquilo lá é horrível. Não, porque ele é horrível por causa daquele juiz. Qualquer pessoa que jogou aquilo lá entende o que tá falando quando fala de juiz. Ninguém, acho que nenhum ser humano poderia aprovar, achar aquilo lá legal, só pra ser do contra, no máximo. Aquele Tactics, quem jogou o Tactics do Advance jogou pelo... Porque é fanboy, né? A franquia da Tactics. Não, Tactics e Final Fantasy, jogou porque é fanboy, porque... Ou o 2 é Tactics, porque você precisa de tática pra atingir alguma coisa que você não sabe onde tá. Acabou a tática aí. É, na verdade é o jogo da adivinhação, né? É. O WandaVerse 2 é o jogo de adivinhação. Você meio que... É aquela coisa que eu falei, você deixa a primeira unidade se movimentar e manda todo mundo bater nela. Depois você vai batendo nas unidades que já se movimentou, porque você não vai saber pra onde que a outra unidade vai querer ir. Aquele você deduz que ela vai atacar atrás da unidade que ele é mais vulnerável. Às vezes ele não faz isso. Às vezes ele mexe uma unidade dele que tá bem afastada. Aí você perde o movimento. Entendeu? Acabou a tática. É ruim. Tipo, eu não consigo... Não tem outro adjetivo. Não, eu não consigo achar um ponto positivo nisso. Como eu ia dizer, essa foi uma gravação mais triste que a gente fez até hoje. Eu ia puxar aquela clássica. Vale a pena fazer um hoje em dia? Aquele negócio, se você jogar o final o Vandal Heart 2, você joga pra saber a história, pela história. Você ignora o sistema de batalha porque é ruim. Não, eu digo, o que eu ia dizer é, vale a pena fazer um remake, um report, ressuscitar a franquia? Não, olha, não tem um remake do 1, né? Porque do 2... E geralmente, o que acontece? Quando eles fazem remake, perde muita coisa do original. Nesse caso... Pode perder tudo e fazer um de melhor. Novo. Se eles mudarem todo o jogo, eu não vou ligar. Pra mim vai ficar bom. Se eles voltarem pra... No caso do antigo... No caso do 2, não, né? Porque muito jogo assim, quando eles fazem remake, ele perde muita coisa do... O antigo. Não, aí a pessoa, ele sente falta. Nesse caso, eu não vou sentir falta de nada. É que a gente viu o Vandal Hearts do PS3 e Xbox. Entendeu que eu tô chateado? Porque não vale a pena, porque é um jogo legal, tenho lembranças afetivas boas dele. Será que não vale a pena fazer um remake? Meu Deus, olha o que foi feito ali. Não é um remake, é um remade. Um remerde. Um remendi aquilo ali. Não, parece que eu tô jogando Tiger. Não, remake, um. Refaz o jogo inteiro. Cara, botou uns chile. Ave Maria. O pessoal dessas empresas que tem meio que o medo, né, de refazer os Tactics no estilo de hoje, né? Na verdade você tem medo de refazer tudo. Vou dar um exemplo da Capcom. Ela está perguntando. Qual remake? Não, se vale a pena fazer um remake do Resident Evil 2. Hã? Todo mundo quer um remake do Resident Evil 2. Você viu do 1? Na verdade, as pessoas querem que eles parem de fazer Resident Evil e só façam até o 3. Vários Resident Evil 2, um por ano. É que tem aquelas pessoas que gostavam do antigo, do estilo clássico, né? Sim. Que hoje em dia o Resident Evil, ele é outro jogo, ele virou um jogo de ação. Então, eles têm medo de fazer remake no geral. Quanto tempo você nos pediu um remake do Final Fantasy VII que agora é realidade? Verdade. Tem coisa que vale a pena, mas não esse Vandal 2. Vandal 2 pode riscar. Vamos fingir que ele nem falou dele aqui. Vamos falar. Fiquei muito decepcionado. Na edição eu vou cortar o Vandal Hearts 2. Não, em relação ao Vandal Hearts 2, o que poderia falar? Eu posso falar da história, mas do sistema do jogo eu não recomendo pra ninguém. Eu recomendo se você não gosta da pessoa. O Vandal Hearts 1, ele era um jogo divertido. Eu lembro dele com base de diversão, que eu nunca pude ligar. Só depois de mais velho, fui me ligar a história. Tem até um caso, um amigo nosso aí, que foi pegar o jogo de madrugada em casa, né? Ele foi às 4 horas da manhã, porque ele queria jogar amigo. O Vandal 1. Ele precisava jogar hoje. E eu tava trabalhando, e eu falei pra ele, só se eu vier de madrugada, às 4 horas da manhã, ele tava tocando a campainha lá. Dá o Vandal aí que eu preciso jogar hoje. Se afinal de contas, o que é Vandal Hertz? Vandal Hertz seria... Começa por assim. Tinha um... todo mundo conhece essas porcarias de histórias que tem de monte, que todo mundo fala que é original, coisa de fanboy. Só que geralmente sempre é baseado em alguma outra história. Ninguém pode exigir originalidade, nem ninguém pode falar que é original. Se você estiver falando de Senhor dos Anéis, capitão. Então, tem um anel. Vandal Rex. Né? Tem um anel do... O anel, inclusive, a inscrição do anel na revelação onde está o Vandal Rex. Tipo, um anel de poder. Né? Certo? Tem uma pedra de poder e um anel de poder. Eles não falam exatamente, mas eu creio que essa pedra, eles juntam com o anel do poder, eles fazem a chama do julgamento. Flames of Gentleman. Seria como um artefato com poder que destruiu o mundo. Eles, o próprio governo, os governantes, no caso, seria bem governante. O ministro, né, que ele queria dar um golpe de Estado. Ele queria, o nome dele era Hell Spikes. Ele queria dominar, né, tomar o... pra ele, né, estruturar a monarquia com ele no poder. No caso do Anel do Poder, depois nas tropas imperiais, eles se reúnem para pegar esses artefatos, porque ele simplesmente fala dessa forma. Que isso daí seria mais ou menos um... Fala-se que eles não achavam que era viável controlar as pessoas somente pelo poder, né? Pela força. Então eles queriam tipo, uma simbologia para as pessoas acreditarem. Ele achava que a melhor forma de controlar as pessoas seriam essa simbologia das chamas de julgamento. A Vandal Hertz seria tipo como... Vamos considerar como se eles fossem artefatos. A Vandal Hertz seria um terceiro artefato. Seria mais ou menos um artefato das civilizações antigas. No caso, a Vandal Hertz seria uma espada amaldiçoada. Uma espada também do poder. Uhum. Aí você escolhe a Excalibur, o anel de Nibelungo, e vai colocando aí nas histórias. Isso tem uma simbologia similar, certo? E como todo mundo fanboy tem crença que isso daí é tudo original, certo? Eu não acho que isso daí é original. Se você pegar relatos muito antigos, é uma coisa baseada na outra. Vamos lá no nossa métrica adotada aqui. De 1 a 5 CDs piratas de Play 1, que nota você daria pro Vandal Hertz, Eduardo? Vandal Hertz 1 ou 2? No geral. No geral é pode botar os pontos. É, que é um negócio. Eu não vou falar do que a gente jogou. Tem valor nostálgico. Uhum. Certo. O jogo assim é simples, ele não deve nada. Fala. Você jogar, você vai se divertir e tal. Assim, se você ficar exigindo em comparação com outros jogos, não dá pra dar uma classificação alta. Ele é bem simples mesmo. Mas ele não deve nada. Não fica assim aquela coisa. Agora, se fosse avaliar a Vandal Hertz 2, ele deve muito sistema de batalha. Praticamente eu dava zero no sistema de batalha daquilo lá. Nesse caso, o Vandal Hertz ele seria bom para quem é iniciante, mas ele tem um desafio avançado, certo? A mecânica dele é extremamente simples, mas o ponto de estratégia lá ele é bem avançado. Porque você, poucos erros que você faz, carga todo o jogo. Nota? Eu dou 3. Nota seria bom. É porque não é um clássico, não, mas ele é um clássico. Ele tem tudo que precisa para um jogo ser bom. O jogo ser jogado. Ele não tem nada que... Vai fazer você desligar o jogo e nunca mais ligar. Não, ele não tem nada assim que excede para você falar que é uma obra-prima, que é um jogo único, entendeu? É um jogo simples, somando toda a... Ó, já ganhou 3 CDs piratas, hein? Né? Ele é suspeito para falar, né? Eu? Mas se você somar, tipo, a lembrança nostálgica, você somar a trilha sonora, a jogabilidade, tô falando do primeiro. O primeiro realmente merece um 3, uma nota boa. Mas se você jogar no contexto ali, a continuação, o 2 e lá mais pra frente, essa média cai bastante, hein? Vai pra 2 isso aí. 2 CDs piratas. Mas joga o primeiro que é bom. Vanderlei, eu acho que uns 3 mesmo. E foi um dos jogos que eu falei, nossa, olha que da hora esses personagens. Uma proposta totalmente diferente. Só quando eu vi o design desses. Não, pra mim. Os personagens, eu vi o design e falei, nossa. Então, a história é boa. Aí não, a história nem se compara. A história história é boa, assim. Ele não tem aquela intriga, ele, né? Ele tem mistério. Sim, ele só não é um jogo, como você falou, não é um jogo longo, mas ele era legal. Ele não tem nada assim que serve, assim. A trama dele é simples. É, eu gostava muito dos personagens, do design dos personagens. Eu achei que era um jogo que tinha um design bonitinho pra época. Não era aquele jogo feio. Então vai 3, né? Sem querer cortar, mas... Bom, a minha nota do Lunar Hearts... A minha nota do Lunar Hearts é... De todos aqui, acho que vai ser a mais nostálgica. Como jogo, um jogo. Não tenho o que falar. É um jogo bem simples. Sim. Mas a maior característica que ficou grudada no meu cérebro até hoje é o sangue. Não tem outro jogo com isso aí. Tipo, é a marca registrada. Falou, como eu falei. Falou Vandal Hearts. Estoura, bate um carro no hidrante, é o sangue do Vandal Hearts. O Vandal Hearts é aquilo lá. Falou e Vandal Hearts lembrou de sangue. Não tem. Não tem. O Vandal Hearts, ele vira até. Pra quem conhece o Vandal Hearts, vira até uma piada interna pra esse negócio de sangue no lance. Não tem pra GTA. É o que ele tem especial em relação a qualquer outro jogo. Qualquer outro jogo. Não tem pra GTA, não tem pra Bully, não tem Primódios, pra Mortal Kombat. Primódios em, do PlayStation ainda. Estamos falando. É, estilo Cavaleiro do Zodíaco. É, não. Sai mais. Sai mais sangue do Cavaleiro do Zodíaco. É um porque sai jogo. Sangue do esqueleto. Sai sangue do fantasma. Nossa. Eu vou ser mais nostálgico com vocês aqui, porque como ele mexe com. Quando sugeriram a pauta, deu uma. Eu tô meio um semi-pulinho. E ó que eu não terminei o jogo. Daí até uma coisa boa pra mim. Porque eu tô num momento assim, vamos dizer assim, que você cresce. Aí você começa a olhar as coisas com mais carinho. Começa a dar um pouco mais... Apesar de ter menos tempo, você começa a dar um pouco mais atenção naquelas coisas. Ah, não tinha paciência pra tal coisa. Eu tô dando... eu tô voltando atrás e corrigindo alguns erros, vamos dizer assim. Vendo coisas que deveria ter visto, jogando coisas que deveria ter jogado. Vandal Hearts é mais um desses que na lista que... Eu tenho que fechar, vamos dizer assim, um compromisso pessoal. Vou dar 3,5, que tá de ótimo tamanho, que realmente não é nenhuma masterpiece, mas é um jogo bastante característico. É, 3 pontos pelo sangue. 3 pontos de sangue e 5 pela jogabilidade. Meio ponto pela jogabilidade. Meio CD pirata pela jogabilidade. O sangue até é pirata, demo de demo pela jogabilidade e 3 CDs piratas pelo sangue. Ué, aquela coisa assim. As pessoas quiserem interessado em conhecer o jogo, é só... Homemade não tá aí pra galera, né? Pra só pensar no sangue. Se você for jogar pelo sangue, realmente... É um jogo muito divertido. Sim. Bom, fechamos por aqui. Fica como um recado pra vocês que nós temos outros temas aí embaixo no nosso podcast. Você pode também assinar o nosso canal através dos links que você tem aí embaixo. Você pode seguir a gente no Twitter, você pode curtir a nossa página lá no Facebook e também xingar a gente nesse campo de comentários que você tem aí embaixo. Ou fazer qualquer comentário que você se sinta à vontade de fazer. Fica agora com a nossa música de encerramento e até o próximo programa. Falou! Σύσμε γιουνέβα ουβιεγόρι βατραλιού παβί δούσα ουσιαίου που να σνάγε βιέτσνη πλάμ να δα ουμπούδου τσένο βιδάμ κατ βίσκου ljudi cijelog svijeta znali da djeci treba mir duša u igri puna snage usto vodi nada u budući miran san let je let i pad je let cela bi sjaju je linija neba i nas tuga svijeta ne gori neka ljubav se vodi i pad je let nadaj se mona mi prošlo vrijeme buduće, nebo puno sjaja od pogleda, vječni plan, spomen djetinjstva i miran dan. Kad bi svi ljudi cijelog svijeta znali da djeci treba mir, duša u igri puna snage u slobodi, nada u budući miran san. Kad se pada postoji nada, se lavi, mora mi, sve će to jednom prekriti snijeg. Moja duša ne gori, neka vječnost se rodi, let je let i pad je let, mon ami. I pad je let, nadaj se, mon ami. Só explicar a história da marmita. Que cagada. O meu irmão, cagada na tua marmita. O meu irmão, ele trabalhava numa loja que vendia coisa pra arte, né? Caraca, aí eles ganhavam dinheiro por comissão. Uhum. O moleque que trabalhava com ele pegou e encheu a marmita dele de laxante. Nossa, mano. Pra ganhar comissão, pra ele ficar a tarde inteira no banheiro e ganhar comissão. Isso aí, que é competição. Mas aí o meu irmão, ele descobriu que o moleque pegou a marmita dele e enfiou laxante. Ele foi pro banheiro e levou a marmita do moleque junto. Então ele encheu a marmita com o laxante já digerido. Nossa. É, quem... É que se faz, é que se paga. Justamente.